por isso que você é abençoado. É por isso que às vezes você chora. Irmão, descanse, pois foi Deus quem te falou.